Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control técnico y Alberto Sansegundo, que idea para vosotros los programas y os los cuenta frente al micrófono, os damos una apresuradísima bienvenida a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche, como tantas otras veces, empieza de manera un tanto abrupta, de modo que para dar cabida en nuestro siempre limitado tiempo al mayor número de textos y canciones, aligeraré esta introducción que casi siempre resulta superflua. Basta decir, pues, para presentaros la emisión, que el próximo domingo se cumplen los 450 años de la fundación de Río de Janeiro, bautizada el 1 de marzo de 1565 por los exploradores portugueses con el nombre de São Sebastião de Río de Janeiro. Y con ese motivo, en la presente edición del programa, os ofreceré 15 temas musicales que tienen como protagonista a la deslumbrante ciudad brasileña, a sus conocidos y encantadores paisajes, y también a sus habitantes, claro está, los acogedores cariocas. Entre las cálidas y apacibles canciones os dejo también un extracto muy resumido de sus letras. Espero que la deliciosa música brasileira os ayude a transportaros durante una hora a la belleza de Río de Janeiro. Ciudad maravillosa llena de encantos mil. Ciudad maravillosa, corazón de mi Brasil. Jardín florido de amor y nostalgia, tierra que a todos seduce. Que Dios te cubra de felicidad, nido de sueño y de luz. Berço do samba y das lindas canções que viven na alma da gente. Es o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todos seduz. Que Deus te cubra de felicidade, ninho de sonho e de luz. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Río es mar, eterno hacerse amar. Mi río es luna, amiga blanca y desnuda. Es sol, es sal, es sur. Río da a la mujer belleza, por eso acaba en un instante con cualquier tristeza. Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio, tem seu mar. Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol. Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo. Que é dourado quase todo dia, alegre como a luz. Rio é mar, eterno se fazer amar. O meu rio é lua, amiga branca e lua. É sol, é sal, é sua, são mãos se descobrindo em tanto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorri, sorri. sorrio, sorrio, sorrio. Branca e nua, é sol, é sal, é sua, são mãos se descobrindo em tanto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa, meu rio que balança. Ah, meu rio que balança. Meu rio que balança, ah, meu rio que balança. Ella es de río. Basta con ver su estilo al caminar. Yo veo las noches de río en la luz de sus ojos. Veo la misma luz, veo el mismo cielo, veo el mismo mar. Los cariocas son hermosos, los cariocas son frescos, los cariocas son bastardos, los cariocas son dorados, los cariocas son modernos, los cariocas son inteligentes, los cariocas son directos. A los cariocas no les gustan los días nublados.

que é felicidade, meu amor. Soy el samba, soy de aquí, de Río de Janeiro. Soy el que lleva la alegría a millones de corazones brasileños.

que a mulher carioca, o que é que ela tem? Ela tem tanta coisa que nem sabe que tem. Ela tem um tem que tem, tem um tem que ela tem, tem um tem que ela tem, que ninguém tem. Ela tem um tem que tem, tem um tem que tem um tem, tem um tem que ela tem, que ninguém tem. Ela tem um corpinho que ninguém tem, ela faz um carinho como ninguém. Ela tem um passinho que vai e que vem, ela tem um jeitinho de nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen, nhen. A carioca tem um jeitinho de nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe, nhe. Mi alma canta. Veo Río de Janeiro. Estoy muriendo de saudade. Río, su mar. Playa sin fin. Río, fuiste hecho para mí. Thank you. ciudad maravillosa, eres mía. La puesta de sol tras la columna vertebral de tus colinas casi rompe la retina de quien la ve. Gostosa, quentinha, tapioca, o pregão abre o dia. Hoje tem baile funk, tem samba no Flamengo, reverendo num palanque lendo o Apocalipse. O homem da gávea criou asas, vadia, gaivota, sobrevoa a tardinha e a neblina. Ganja, o povaréu sonâmbulo, ambulando que nem muamba nas ondas do mar. Cidade maravilhosa, és minha, o poente na espinha das tuas montanhas, quase arromba a retina de quem vê de noite, meninas, peitinhos de pitomba. Vendendo por Copacabana as suas bugigangas, suas bugigangas. Gostosa, quentinha, quem vai tapioca? O pregão abre o dia. Hoje tem baile funk, tem samba no Flamengo, reverendo num palanque lendo o Apocalipse. O homem da gávea criou a maravilhosa, és minha, o poente na espinha das tuas montanhas, quase arromba a retina de quem vê de noite, meninas, peitinhos de pitomba, vendendo por Copacabana as suas bugigangas, suas bugigangas. Gostosa, después de trabajar toda la semana, no voy a desperdiciar el sábado. Ya hice mi programa para esta noche y sé por dónde comenzar. Copacabana, un buen sitio para encontrarse, para pasear a la orilla del mar. Después, un bar a media luz. Esperé esta noche toda la semana. Copacabana, un lugar único para amar. Depois de trabalhar toda semana, meu sábado não vou dispersar. Já fiz o meu programa pra esta noite e já sei por onde começar. Para encontrar Copacabana, para passear à beira-mar, Copacabana. Depois um bar à meia-luz, Copacabana. Eu esperei por esta noite uma semana. Um bom jantar, depois dançar Copacabana, pra se amar

gosto de quem gosta deste céu, deste mar, desta gente feliz. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor está em tudo que eu vi, em tudo quanto eu amei. No poema que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Vamos, Carioca, ve despertándote. El día está naciendo, el sol está a punto de salir, y la vida está feliz de poder continuar. Y el tiempo va pasando sin voluntad de pasar. ¿Y es tan buena la vida, sin tener nada que pagar? Cielo y tierra, sol y mar. Vamos, Carioca, sai do teu sono devagar. O dia já vem vindo aí, o sol já vai raiar. São Jorge, teu padrinho, te decana pra tomar. Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar. Te cuidar, mas sempre morandinho em quem não tem com quem morar. Na base do sozinho não dá pé, nunca vai dar. Vamos, minha gente, é hora da gente trabalhar. O dia já vem vindo aí, o sol já vai. A vida está contente de poder continuar, e o tempo vai passando sem vontade de passar. É vida tão boa, só coisa boa pra pensar e andar, sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar, e ainda ser mulher e ter o samba pra cantar, o samba que é o balanço da mulher que sabe amar. Fuck.

La chica de Ipanema, un clásico indiscutible que ya hemos escuchado más de una vez en nuestro programa, cierra por hoy Buscando Leones en las Nubes, que os ha ofrecido una emisión dedicada a Río de Janeiro con ocasión de los 450 años de su fundación. Caetano Veloso, Silvia Telles, Celso Fonseca a dúo con Sibel, Adriana Calcañoto, el cuarteto Jovín Morelenbaum, Ana Caram, Elian Elías, Casia Elar, Vinicius de Moraes, Leila Piñeiro, Chico Buarque, Rosa Pasos, Lucio Alves, Joyce Moreno y Joao Yastrud Gilberto, con sus lánguidas voces susurrando con el fondo del elegante saxo de Stan Getz, han puesto la banda sonora de un programa centrado en los encantos de la bella capital brasileña. Espero que hayáis disfrutado de la emisión. Nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós.